antes de Sabota escrever o bom lugar. A gente já dançava um chimichimia. Chico avisar, a roda não vai parar. Que se julga naca, cuidado para o paiá. Atitude de amor, devemos ampliar. Mulato ataque pela um dia escutar. Pregar a paz sim, é questão de honra. Pois o mundo real não é o rancho da pamonha. E pode crer mais de 500 mil manos. Pode crer também onde a leva o suburbano. Pode crer até em você que depositamos. E dia! Tenho pra você uma caixa de lama. Um lençol de fel pra forrar sua cama. Na força do verso, a rima que espanca. A hipocrisia doce que alicia nossas crianças. Go, go, adieu, é Mario. Pra enxergar o que acontece ao meu redor. Eles dão doce pra depois tomar. Hoje vou ter o meu melhor. Eles pensam que eu vou moscar. Mente pequena, eu tenho dó. É, não preciso